Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Viscar. Tá começando aí mais um Sessão das Seis, que é o seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Viscar. Vocês podem estar ouvindo aí a gente, 95,3 FM. E quando você não puder ouvir pelo rádio na região de São Carlos, você pode entrar no rádio, no site da rádio, que é radio.ufscar.br, e ouvir pelo streaming. E acompanhar a gente aí em nosso Sessão das Seis. Bom, eu sou o Maurício Zatoni e a gente começa aí o programa. E eu sou Laura Teixeira, também estou aqui no Sessão das Seis com vocês. Nosso programa, como sempre, tem um tema especial toda semana. O tema de hoje são os filmes do ator Jack Black. E lembrando também que vocês, quem quiser ouvir depois o programa, gostar, quiser ouvir de novo, quiser falar para um amigo, vocês podem ouvir pelo streaming do nosso blog também, no sessãodas6.blogspot.com. Vocês podem ouvir o programa pelo podcast. Vocês podem entrar em contato com a gente também pelo e-mail sessãodas6@gmail.com e também podem seguir a gente no Twitter, que é twitter.com/sessãodas6. Bom, e eu sou a Ana Kiel, tô aqui apresentando então o Sessão das Seis de hoje com o tema do Jack Black, aqui em 95,3 FM, e a gente vai ouvir agora então a nossa sessão do ouvinte. A gente sempre tem aqui então um convidado que fala com a gente ao vivo no programa, dizendo aí qual a trilha sonora que essa pessoa mais gosta. E a gente tá aqui na linha com o Felipe. Felipe, você tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, sim. E aí, Felipe, tudo bom com você? Beleza, e aí? Tudo bom. Então, qual foi a música que você escolheu, então, pra gente ouvir aqui no Sessão das Seis? Eu escolhi I'm a Believer, do Smash Mouth. E essa música tá na trilha de qual filme? Do Shrek. E por que que você escolheu essa música, assim, tipo, que cena que toca? Por que que você acha essa música legal? Então, ela toca no final do filme, é o musical do final, né? E assim, eu escolhi essa música porque Smash Mouth é muito legal, gosto pra caramba dessa banda. E como o tema aí é o Jack Black, né, hoje... E, cara, eu sempre achei que o Shrek devia ser interpretado pelo Jack Black, de verdade. É o Mike Myers, né? É, eu gosto do Mike Myers também, mas, puta, era o Jack Black, sabe, pra mim. Verdade. Então, e essa cena Shrek é um filme fantástico. É o Shrek é o primeiro que você tá falando, né? É isso aquela aí. Cena do karaokê, então, eles cantam várias músicas. Isso, no final. Nossa, essa cena é muito legal mesmo. Bom, então vamos ouvir aí a música escolhida pelo Felipe, I'm a Believer, do Smash Mouth. Obrigada aí pela participação. Beleza, valeu, Ana. Vamos lá ouvir então. Yeah. Boa tarde aí, ouvintes. Voltamos aí com a sessão das 6. A gente acabou de ouvir a música I'm a Believer, do Smash Mouth, indicada aqui no quadro Sessão das 6 pelo Felipe, aí do filme Shrek. Aliás, a música do filme Shrek, não, Felipe? Lembrando, então, se você quiser participar do Sessão Ouvinte, né, manda um e-mail pra gente, sessãodas6@gmail.com, ou fala aqui no MSN pra gente, no MSN da rádio, manda aí seu contato dizendo que você quer participar, e você pode escolher a música que você quiser, da trilha sonora que você quiser. Isso aí, agora o tema de hoje, a gente vai começar o tema especial do programa, que é os filmes do ator Jack Black, que já fez vários filmes, em sua maioria comédias, né? Mas além de atuar, o Jack Black ele também já se atreveu aí a ser roteirista e também produtor de alguns filmes. E em muitos desses filmes a música acaba tendo um papel de destaque no filme. É o que a gente vai ver durante esse programa. Então, o Jack Black, além de atuar como ator e produtor, ele também é músico. E ele é vocalista de um grupo de rock que se chama Tenacious D. E tem como a marca aí da... A grande identidade da banda dele é ter letras bem humoradas que são compostas pelo Jack Black e pelo Kyle Glass, que é guitarrista do grupo. Bom, e aí ele tem um filme chamado Tenacious D, The Peak of Destiny, que é do ano de 2006 e conta a história da banda dele mesma, misturando fatos reais e autobiográficos da vida do Jack Black com muita ficção, né? É lógico. E no filme, a dupla descobre uma palheta mágica que seria o segredo das maiores bandas de rock como o Kiss e o AC/DC, aí, na opinião do Jack Black. A gente vai... Essa é... Ah, o nome da palheta mágica é Peak of Destiny, ou Palheta do Destino. E o roteiro também é assinado pelo Jack Black, e a trilha tem muita participação da banda dele, do Tenacious D. E a música que a gente vai ouvir chama exatamente The Peak of Destiny, que é o mesmo nome do filme, que não teve uma tradução em português. E a própria música narra um pouco a história do filme e da banda, né? Uma parte da letra fala assim, ah, essa é a Peak of Destiny e o nosso filme é melhor do que o Cidadão Kane. Então as letras dele tem muita essa coisa da ironia e de umas tiradinhas bem humoradas com outras músicas e até com outras bandas. Então a gente vai ouvir agora The Peak of Destiny com a banda Tenacious D. Cause it's a peak! A destiny child, you know it will be rocking, cause it's fucking insane. It's just a kid. A destiny child, more precious than a diamond on a platinum chain. In Venice Beach there was a man named Cage. When he was busking he was out of the rage. He met Chables and it taught him well all the techniques that were developed in hell. Push-ups and the power slide. Geek simulation, now there's nowhere to hide. They formed a band they named Tenacious D. And then they got to pick a destiny. Cause it's a band, a destiny child. You know it will be rocking cause it's fucking insane. It's just a band, a destiny child. Artistic moves are better than a chicken chow mein. Cause he who is sleazy, and she who is juicy must be loosey goosey. And he who is groovy will be in my groovy. So come on. The wizard and the demon had a battle royale. The demon almost killed him with an evil kapow. But then he broke his tooth and thus the demon set out. Cause it's a dream, a destiny child. You know it will be rocking cause it's fucking insane. A destiny child. You know our movie's better than a Citizen Kane. Cause he who's a geezer must live in my freezer. And she who is snarky is full of malarkey. And he who is groovy must be in my movie. So come on. The Vocês acabaram de ouvir The Peak of Destiny com a banda Tenacious D, cantada pelo Jack Black, que é exatamente o tema do nosso Sessão das 6 de hoje aqui na Rádio Fiscar. E o próximo filme que a gente vai falar é o Kung Fu Panda. É uma animação, vocês já devem ter ouvido, é uma animação recente, né? E esse filme foi lançado ano passado, exatamente. E o Jack Black empresta sua voz para o personagem principal, que é o Panda Po. Na história do filme, o Panda, ele sonha em ser um famoso mestre das artes marciais. Mas ele é super desajeitado, meio sem noção. Então ele acaba entrando em vários conflitos, querendo ser um bom lutador, mas não tendo muito jeito para isso, né? E ele acaba trabalhando com o pai em um restaurante e não consegue muito seguir o seu sonho, até que algumas coisas mudam aí a história dele. Bom, e o rumo das coisas mudam quando o grande mestre de Kung Fu da cidade, que é uma tartaruga, prevê a volta de Tai Lung, um tigre branco guerreiro de Kung Fu, que volta para o seu antigo templo atrás de vingança. E esse mestre de tartaruga, ele também prevê que o panda desengonçado, Po aí, é um tal de um lendário grande dragão guerreiro, que tem como destino lutar e vencer o tigre Tai Lung, né? E salvar a cidade, então, desse mal. O detalhe é que a maior habilidade do Po não é luta, é justamente comer muito rápido o máximo de macarrão e macarronada que ele conseguisse, né? Então ele tem um outro personagem, Shifu, que provavelmente é um rato, tem uma missão aí de transformar o Po num habilidoso guerreiro, né? E também, quem tem essa missão também são os cinco furiosos, cujos nomes desses personagens são Tigresa, Louva-a-Deus, Macaco, Víbora e Garça. Curiosamente, nome aí de cinco estilos de Kung Fu, só lembrando que é tigre, o estilo é tigre e não tigresa. Eles fazem essa brincadeira aí com os animais que são usados como estilo de Kung Fu, como os próprios personagens do filme, já que é uma animação e eles têm essa liberdade aí pra usar eles como personagens, né? Exatamente. E depois aí do sucesso do Kung Fu Panda, foi lançado um curta-metragem que era desses cinco furiosos aí. Enfim, só pra acrescentar. A música que a gente vai ouvir então é o tema Kung Fu Fighting. E ela foi escrita e cantada pelo Carl Douglas, que é conhecido mundialmente por atuar no grupo Village People. Qual dos? A música é conhecida mundialmente pelo Village People, mas ela foi escrita... Ah, o Village People toca essa música. Isso. Mas ela foi escrita por esse jamaicano e no filme, a versão do filme é do Carl Douglas, do jamaicano. E que a gente vai ouvir aqui agora no Sessão das 6. Everybody was kung fu. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu. On we took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little. Oh, Olá, estamos de volta com o programa Sessão das Seis. Eu sou aqui Gabriela Nogueira, acabei de chegar aqui no estúdio da Rádio Fiscar. Queria lembrar todo mundo, a gente acabou de ouvir a música Kung Fu Fighting, do Carl Douglas, jamaicano Carl Douglas. Eu queria lembrar todo mundo que quem quiser entrar em contato com a gente agora no MSN, o MSN da rádio é Rádio Fiscar, tudo junto, @hotmail.com. A gente está aqui online, pode mandar sugestão, comentário aqui pra gente. Bom, o próximo filme que a gente vai tratar agora é o filme Trovão Tropical, que é um filme que o Jack Black ele estrelou em 2008, ao lado do Robert Downey Jr. e o Ben Stiller, que é o diretor, né, desse filme. Trovão Tropical é um filme sobre atores de escolas e estilos diferentes que são contratados para fazer um filme de guerra. Ou seja, se passa aí um filme dentro do filme, né? O personagem do Jack Black é um ator multifacetado que faz muitos filmes de comédia e tudo mais. E o seu último sucesso havia sido um filme onde ele interpretou vários personagens de uma mesma família, que soltava pum aí nas mesas de jantar, né? Dá pra lembrar de algum filme ultimamente que era assim, com uma pessoa fazendo vários papéis e coisas nojentas? Pois é, então o personagem do Jack Black é claramente inspirado aí nos filmes de comédia do Eddie Murphy, principalmente no Professor Aloprado, que tem o 1, 2 e 3, enfim. E nesse filme, é muito legal o Robert Downey Jr., que é o ator que faz o Homem de Ferro, ele é um ator branco, e ele se leva tão a sério essa coisa de ser um bom ator, que ele se torna, ele é caracterizado pela maquiagem, tal, como um ator negro, e leva seu personagem ao extremo, assim, mesmo quando a câmera não tá lá, ele continua atuando, né? E já o Ben Stiller, que também é outro ator conhecido por comédias, vive um ator que só tinha feito filmes blockbusters, né, filmes comerciais, e que aí resolve fazer um filme sério, um filme mais cult, é duramente criticado e zoado por todo mundo, comparado aí com quando o Stallone tava no começo da carreira, que ele tentou ser um ator sério e depois descobriu que o mercado dele é o de ação mesmo, né? Bom, dá pra perceber aí que a trama desse filme já, pelos personagens dá pra ver que deve ser bem curioso, né? Mas o filme que é feito dentro desse filme, né, toda essa metalinguagem, acaba não dando muito certo, porque o diretor desse filme não consegue avançar com esses exageros e essas frescuras das estrelas do filme. Eles acabam chamando um veterano de guerra que tem a ideia de colocar então esses atores numa selva de verdade, em situações de guerra como as que eles enfrentam no filme, né? Então isso, eles acabam passando por várias peripécias aí dentro do filme. Isso, e a música que a gente vai ouvir então do Trovão Tropical é um hip hop que o personagem do Tom Cruise, que está irreconhecível nesse filme, que ele está aí caracterizado com muita maquiagem como um velho obeso, o Tom Cruise ele interpreta um produtor casca grossa de Hollywood, né? E a música que ele dança, que é a que a gente vai ouvir aqui, é a música que chama Get Back, do Ludacris. Vamos tocar aí essa música. Heads up! There's another one, another one. Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I ain't playing around, make one false move, I take you down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. So come on, come on, don't get swung on, swung on. It's the knick-knack, paddywhack, still riding Cadillacs. Family off the streets, made my homies put the baggies back. Still stacking plaques, still action-packed. And dope, I keep it flipping like acrobats. That's why I pack a Mac, that'll crack a back. Cause on my waist, it's more heat than the Shaq attack. But I ain't speaking about ballin', ballin'. Just thinking about brawling till y'all start ballin'. We all in together now, birds of a feather now. Just bought a plane, so we changing the weather now. So put your brakes on, caps, put your capes on, or knock off your block, get dropped and have your face flown. Cause I'll prove it, scratch off the music like, hey, little stupid, don't make me lose it. Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I ain't playing around, make one false move, I take you down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. I saw. I hit him right dead in the jaw. In the jaw. I came. I saw. I hit him right dead in the jaw. In the jaw. I came. I saw. I hit him right dead in the jaw. In the jaw. I came. I saw. I hit him right in the jaw. See, I caught him with a right hook, caught him with a jab, caught him with an uppercut, kicked him in his ass. Sent him on his way, cause I ain't for that talk. And no trips to the county, I ain't for that walk. We split like two pins at the end of a lane. We'll knock out your spotlight and put an end to your veins. Put a DTP pendant at the end of your chain, and put the booty of a swish at the end of a plane. Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Geek, I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Hey, you won't work with me. I'ma tell you one time, don't fuck with me. Get down. Jesus, I ain't got nothing to lose, and I'm having a bad day. Don't make me take it out on you. You won't work with me. I'ma tell you one time, don't fuck with me. Get down. Jesus, I ain't got nothing to lose, and I'm having a bad day. Don't make me take it out on you. Man, cause I don't wanna do that. I wanna have a good time and enjoy my jack. Sit back and watch the women get drunk as hell, so I can wake up in the morning with a story to tell. I know it's been a little while since I've been out the house, but now I'm here, you wanna stand around running your mouth? I can't hear nothing you saying or spitting, so what's up? Don't you see we in the club, man? Shut the fuck up. Geek, why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Geek, I ain't playing around. Make one false move, I take you down. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. E aí a gente tá ouvindo então Get Back do Ludacris. E voltamos com o nosso tema especial aqui do Sessão das 6, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. E agora a gente vai falar de um filme que chama Orange County, que aqui no Brasil recebeu uma tradução bem ruim, uma crítica negativa aqui, que chama Correndo Atrás do Diploma, é o nome do filme aqui no Brasil. Então eu prefiro chamar ele de Orange County. Ele conta a história de um adolescente da Califórnia que resolve então virar escritor e se esforça para conseguir entrar na Universidade de Stanford. Tem gente que diz aí que o humor desse filme é bem a cara do Jack Black, que aparece em grande parte do filme em casa, largadão num sofá. E a trilha sonora desse filme é bem bacana. E a música que a gente selecionou pra ouvir aqui é a The One, da banda Foo Fighters. A gente escolheu essa música exatamente porque ela é uma música do Foo Fighters que não tem nenhum outro CD da banda, né? Foi feita especificamente pro filme, só tá na trilha sonora do filme. E o Dave Grohl, que é o vocalista do Foo Fighters, ele é bem amigo do Jack Black, inclusive eles já fizeram outras parcerias. O Jack Black participou do clipe Learn to Fly do Foo Fighters. O Dave Grohl fez uma participação numa música daquela banda que a gente já falou, do Tenacious D, que é a banda do Jack Black. Então eles têm várias coisas aí, um histórico de parcerias. Inclusive a mais recente parceria deles é atuando no videoclipe da música Low, que é o último single lançado pelo Foo Fighters. Foi um clipe bem polêmico, foi tirado da MTV e tal, que os dois se vestem de mulher e fazem coisas um pouco obscenas, digamos assim. Então tem toda uma polêmica em torno desse clipe aí. Bom, e a banda Foo Fighters lançará o álbum Greatest Hits agora dia 3 de novembro de 2009, que vai incluir as músicas de maior sucesso da banda e mais outras duas canções inéditas, que é a Wheels e a World Forward. Bom, vamos ouvir então a música The One do Foo Fighters. One that's born of memories, one more. Você acabou de ouvir aí, então, a música do Foo Fighters, The One. E a gente continua aqui o Sessão das Seis. Vamos falar agora de um outro filme no qual o Jack Black participa, que é O Amor é Cego, um filme que ele faz par romântico com a atriz Gwyneth Paltrow. O filme trata-se, então, de uma comédia romântica em que o personagem do Jack Black é hipnotizado por um guru e passa, então, a ver apenas a beleza interior das mulheres, deixando de ligar para a aparência física, se elas são bonitas, se elas são gordas, se elas são magras, essas coisas. E o filme é de 2001. E o Jack Black, ele não fez, né, ele não tem nenhuma participação musical nesse filme, como nos outros que a gente já disse. A não ser umas dancinhas, né? Umas dancinhas em uma discoteca. E a música, então, por conta disso, a música que a gente vai tocar aqui, ela não é muito estilo do ator Jack Black, né? Chama Too Young, é da banda francesa Phoenix, de Thomas Mars, que é o marido da Sofia Coppola. E a banda fez ela tem o estilo, uma coisa. Como estilo, ela tem o soft indie rock. E inclusive essa música, dois anos depois, participou da trilha sonora do filme Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola. E a banda Phoenix, do marido dela, também já fez a trilha sonora do filme Vidas de Suicidas e também do Maria Antonieta, que já foi tema aqui do Sessão das Seis algumas semanas atrás. Então a música que a gente vai ouvir do Phoenix, Too Young, agora aqui da trilha sonora do Amor é Cego, no Sessão das Seis. Bom, estamos de volta com Sessão das Seis. A gente acabou de ouvir a música Too Young, da banda francesa Phoenix. E vamos falar agora do filme Escola de Rock, que é provavelmente o filme que lançou de vez a carreira do Jack Black. É, lançou com uma grande aceitação pelo mundo, muitas críticas positivas. O filme é muito musical e o Jack Black, ele conquista com a sua interpretação. É, ele faz um cara que foi expulso da sua banda de rock, né? Por levar muito a sério os ensinamentos do rock, ao pé da letra, né? O rock and roll. E aí o que ele faz? Ele usa o nome de um amigo dele para ser professor de música, da matéria de música, numa escola muito renomada, uma escola conceituada. E aí ele monta uma banda de rock com as crianças para poder se inscrever e ganhar um torneio de rock. E o filme também já foi comparado, aí, segundo alguns críticos, com o Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme que também mostra um professor revolucionário com ideias modernas numa escola conservadora e rígida. Os filmes são bem diferentes, mas pode fazer um paralelo aí entre o roqueiro, o professor Jack Black e quebrando essas regras, essas coisas em nome do rock and roll, né? Isso é bem clássico, tem vários filmes, né, de escola que chega o professor e aí muda tudo na escola e todos... Ah, é bem... Conheço pelo menos uns três filmes bem parecidos, assim, também. Não tão divertidos, mas mais ou menos nessa coisa aí. E no filme Escola do Rock a gente tem vários ícones do rock, como AC/DC, The Who, Jimi Hendrix, The Clash, Pink Floyd, Ramones, Black Sabbath, Deep Purple e outros igualmente importantes aí na história do rock, que fazem parte ali, o Jack Black cita eles o tempo todo, que os alunos têm que conhecer, e aí realmente dificulta a gente, com tudo isso na trilha sonora, fica difícil escolher qual música que a gente quer tocar do Escola do Rock aqui no Sessão das Seis. Mas por conta disso mesmo, então, a gente preferiu tocar uma música que chama Immigrant Song, do Led Zeppelin, que tá presente nesse filme, e só tá presente pelo motivo que a gente vai tocar aqui, pelo qual a gente vai tocar a música, que é, ela só entrou pra trilha sonora do filme porque o diretor do filme fez um apelo gravado, que é o Richard Linklater, fez um vídeo, né, com Jack Black e mais 1000 fãs do Led Zeppelin, gritando e pedindo para que eles liberem a música para ser usada no filme como trilha sonora, né? Lembrando que o Led Zeppelin, eles são rígidos nesse quesito, né? Dificilmente eles liberam uma música para trilha sonora, para uso comercial, né? E o vídeo esse vídeo gravado aí com o Jack Black e os fãs também pode ser visto no DVD nos extras do filme Escola do Rock. A gente vai ouvir aí Immigrant Song, do Led Zeppelin. Drive my ships through. agora, então, a gente vai... Vocês acabaram de ouvir, não é verdade? A música Immigrant Song, do Led Zeppelin. E a próxima... Eita, Laura, a gente vai falar agora do Alta Fidelidade aqui no Sessão das Seis. Vocês vão ouvir, então. Vamos falar um pouquinho do filme, que é um filme de 2000. Exatamente. Do ano de 2000. Bom, a gente vai falar pela Laura, então, já que ela não está conseguindo. Bom, o filme Alta Fidelidade é um filme de ano 2000, que é dirigido pelo Stephen Frears e é estrelado por John Cusack, além de contar com Jack Black e Catherine Zeta-Jones. O filme é baseado no livro, que tem o mesmo nome, High Fidelity, né, em inglês, que foi escrito pelo britânico Nick Hornby. E ele conta as histórias de Rob Gordon, que é vivido pelo John Cusack, que é dono de uma falida loja de discos de vinil, né? Em plena era de CD, ele tem uma loja de discos de vinil e o personagem ele vive tendo desilusões com as mulheres. Enfim, todo o ambiente do filme ele é envolto no mundo da música, já que grande parte se passa dentro da loja de discos, né? O Jack Black, ele vive um amigo do Rob e que ele trabalha também nessa loja praticamente como voluntário. E os diálogos entre os personagens são bastante ricos em referências aí do mundo da música. A gente vai ouvir então uma música que é originalmente interpretada pelo Marvin Gaye, mas foi cantada e interpretada no palco de um barzinho pelo Jack Black numa das cenas mais memoráveis do filme, que é a cena final. Vamos ouvir então a música que é Let's Get It On. Let's get it. aí, pessoal, vocês acabaram de ouvir. Então, Let's Get It On, com Jack Black, do filme Alta Fidelidade. E agora a gente vai então passando para a Sessão Brasil, que é aquela parte aqui no Sessão das Seis que a gente sempre toca uma música brasileira, que é tentando fazer uma relação aí com o tema da semana. Para hoje a gente escolheu uma música que é brasileira, mas na verdade o filme também é americano, norte-americano, assim como todos os do Jack Black que a gente citou aqui no programa hoje. O filme é o Nacho Libre, e ele entra aqui exatamente porque ele na trilha ele tem duas músicas brasileiras. Uma é Bate Macumba, que a gente está ouvindo aqui com Gilberto Gil e Caetano Veloso no BG, e a outra é Irene, do Caetano Veloso, que é a música que a gente vai ouvir na sequência. E esse filme, aliás, tem outros elementos interessantes na trilha sonora. A primeira é que ela foi composta pelo Danny Elfman, que é um compositor de trilhas bastante conhecido e cultuado em Hollywood. Ele fez a trilha dos filmes do Tim Burton, como Noiva Cadáver e Fantástica Fábrica de Chocolates, e também os filmes de super-herói, como Homem-Aranha, Hulk e Hellboy. Bem variado aí os estilos que o Danny Elfman acaba trabalhando, né? Por ter feito esse filme Nacho Libre também, que é bem diferente. Isso, voltando ao Nacho Libre, né? Ele conta a história de um padre mexicano, vivido pelo Jack Black, né? O nome dele é Nacho, nesse filme. E ele entra num concurso de luta livre, Lucha Libre, por isso o título do filme, para ganhar dinheiro, para dar melhores condições aos órfãos do seu monastério, né? E esse filme, ele também... Nesse filme, o Jack Black também dá uma palhinha cantando. Mas aí, como estamos no Sessão Brasil, a gente vai ouvir a música Irene, do Caetano Veloso, que toca nesse filme também. 1, 2, 3... Eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada, nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada, nada, nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Vocês acabaram de ouvir aí a música, então, do filme Nacho Libre, Irene, do Caetano Veloso. E agora, então, a gente vai ouvir a agenda, a programação de cinema da cidade de São Carlos, começando aí pelo Cine São Roque, que é daqui a pouquinho, às 8 horas, lá onde você já sabe, Armazém Cultura, Rua Bela Center, número 77, no Distrito de Água Vermelha. A entrada é gratuita e hoje tem uma sessão especial de terror em Água Vermelha. O filme será Cloverfield Monstro, que é aí recente, de 2008, e lembrando que a classificação etária lá é 14 anos. Bom, o Cineclube CDCC tá vindo com uma programação ótima, só de filmes nacionais esse mês. Dia 5 vai passar Estômago, já passou Estômago. Dia 12, amanhã, vai passar o filme O Cheiro do Ralo, com o Selton Mello. Dia 19, O Céu de Sueli. E dia 26 de setembro, vai passar o filme Linha de Passe. O CDCC fica na rua 9 de julho e as sessões são aos sábados, às 8 horas da noite. E a entrada é franca. Também, com entrada gratuita, é o Cineclube Cine Quanão, lá na arquitetura, né? As exibições são feitas no Auditório Paulo de Camargo, que é a sala de defesa da pós na arquitetura, no campus 1 da USP, aqui em São Carlos. Em setembro, o tema deles para o Cineclube é Máfia. E o filme dessa semana é Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone. O filme, então, vai ser exibido no dia 15 de setembro, terça-feira, às 7 horas da noite, sempre com entrada franca. E no Cine UFSCar, também entrada franca, que é o Cineclube aqui da UFSCar, lá no Teatro Florestan. Tá rolando aí o mês de aniversário do Cine. E nessa quarta-feira próxima aí, dia 16 às 7 da noite, como são as sessões lá, vai passar a itinerância do Festival de Curtas-Metragens de São Paulo. E entre os curtas que vão passar, vai passar o Muro, que foi um curta premiado em Cannes. E é uma parceria com a 9ª Semana de Imagem e Som. Bom, no Cine Iguatemi, lá no Shopping Iguatemi, os filmes que estão passando são os Normais 2, a continuação aí do filme brasileiro, Os Normais, a animação Up, Altas Aventuras, e a estreia da semana é o filme Amantes. E aí, a gente tem, na verdade, uma programação bem completa também essa semana, especial em São Carlos, por conta do Filme Fest, que é o festival de cinema, que começou no último dia 9, quarta-feira, e vai até domingo, dia 13 de setembro. Quem quiser conferir mais informações sobre o festival e a programação completa, vocês podem procurar no site www.filmefest.com.br. Então, uma programação bem bacana lá no Cine São Carlos, que fica na Rua Major José Inácio, número 2154, e também no Cinema do Sesc nesse final de semana. Então, por conta disso, nem o Cinema do Sesc, nem o Cine São Carlos estão com a sua programação regular, né? Eles estão passando os filmes que estão participando do Filme Fest. Tem muitos filmes gratuitos, uma programação bem bacana para quem quiser conferir. E outra coisa que está fazendo parte aí do Filme Fest é a Feira do Audiovisual, que está acontecendo na sede do São Carlos Clube, na Avenida São Carlos. Fica ali na frente da Praça Coronel Salles. E estão tendo várias atividades lá, produtoras da cidade mostrando seu trabalho, que também está com entrada franca e vai até nesse sábado às 6 horas da tarde. Então quem quiser conferir, pode ver mais informações no site, como eu disse, e também participar lá da Feira do Audiovisual e conhecer mais sobre as produtoras da cidade. Então você pode hoje também aproveitar a exibição de filmes gratuitos de cinema, filmes excelentes. E eu vou falar quais filmes aqui. Lá no Cine São Carlos, hoje às 8 da noite, tem a Mostra Mix Brasil, que é um festival de diversidade sexual que apresenta curtas variados, né? E depois vai ter o bate-papo com Suzy Capó, que é a organizadora da mostra. Às 10 da noite, ainda lá, também lá no Cine São Carlos, tem o filme Fim da Picada, que de Christian Sagar, é um filme de 2009, lançado em Tiradentes, no Festival Tiradentes, em janeiro, que tem recomendação etária de 16 anos. Ele é um filme muito bacana, que conta a história do Macário, que ele participa de uma orgia satanista numa praia brasileira nos anos 50, ou 1850, e inicia uma viagem aí na serra em direção à cidade de São Paulo, né? E à meia-noite, a sessão maldita com o filme De Repente Califórnia, um filme de 2007. É isso aí, esses são os destaques da programação de hoje do Filme Fest. E amanhã, queria só chamar também uma sessão super especial que vai ter no sábado, então dia 12, às 6 horas da tarde, lá no Cine São Carlos, que é a mostra animada no Filme Fest. A gente vai ter uma sessão com várias animações, inclusive a animação Eu Queria Ser um Monstro, do Marão, e feita também pelo Thiago Mal aqui na Rocambole, em São Carlos. Queria mandar um abraço especial para eles. E também várias outras animações, e todos os diretores e realizadores dessas animações vão estar presentes na sessão para participar de um debate. Inclusive os curtas premiados no Animamundi nesse ano, tanto no Rio quanto em São Paulo, que é o Josué e o Pé de Macaxeira e o Divino De Repente, vão ser exibidos nessa sessão e os diretores vão estar aí. Então participem amanhã na sessão. Para quem gosta de animação, a sessão é realmente imperdível. Amanhã, às 6 da tarde, lá no Cine São Carlos. E só para finalizar essa semana aí, cheia de acontecimentos audiovisuais, na semana que vem, na terça-feira, dia 15 de setembro, vai acontecer um evento chamado Conhecendo o Cinema de Bordas, que vai ser realizado pela coordenação do programa de pós-graduação em imagem e som, E então vai ser uma mostra que vai trazer alguns filmes que são filmes B, filmes feitos por produtoras independentes, chamando aí de cinema de bodas, o que seria mais ou menos parecido com o cinema marginal. O cinema feito aí, então, por pessoas que gostam muito e só estão afim de fazer esses filmes. E é bem legal que vai passar A Dama da Lagoa, um filme de 97, lá de Minas Gerais. E vai passar também um filme muito legal que saiu o trailer na internet, que chama Mangue Negro, do Rodrigo Aragão, que é um cara lá do Espírito Santo. E é um filme com a temática zumbi, adaptada lá pro ambiente do mangue. Lá no Espírito Santo, mesmo nas praias. Aí acontece lá de algumas pessoas virarem zumbi no meio dessa coisa bem brasileira. E depois desses dois filmes vai ter uma mesa redonda, mediada aí pelos professores da pós-graduação da imagem e som da UFSCar. E a gente vai fechando aí então a nossa sessão das seis de hoje. Mandar um beijo pra galera que tá ouvindo a gente. Então a Laura já falou do Thiago, um beijo pro Thiago Rigolino também, pra Aline, pro Renê, que fez aniversário ontem, tá ouvindo a gente lá de São Paulo. Pro Felipe, que tá ouvindo a gente também. Pro outro Felipe. E a Gabi vai mandar? Quero mandar um beijo pro André, que tá ouvindo a gente em Jacareí. E pra Roseli, minha tia Li, que tá ouvindo a gente lá em São Paulo. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai finalizando a sessão das seis. Você pode continuar em contato com a gente através do nosso blog, que é sessãodas6.blogspot.com. Ou mandando um e-mail pra gente, que é sessãodas6@gmail.com. E a gente espera você online no MSN na sexta-feira que vem, às 18 horas. radiofiscar@hotmail.com. Isso aí, boa noite então, pessoal. A gente fica por aqui com esse Sessão das 6. Esse programa tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Maurício Zatoni, Thiago Rigolino e Laura Teixeira. Hoje aí, então, com a ajuda do D2 no começo do programa. Isso aí, pessoal. Vamos ao cinema. E boa noite. E um beijo pra Aldery também, que tá ouvindo a gente. E pra Nelly gente, também, aí, que sempre ouve a gente no podcast e comenta no blog. Então boa noite, gente. Vai lá no cinema. Sessão das 6.